Boa tarde, e eu sou o Luís Martinho, sou o terceiro episódio da trilogia Ive. A apresentação do João foi assim um bocado dura, eu vou fazer agora uma coisa mais soft, só para fechar o nosso ciclo. Ora bem, o que eu trago hoje é um produto barra brincadeira feito sobre a tecnologia, ou parte da tecnologia que o João teve a apresentar, e que pretende resolver um problema que é razoavelmente comum, que é quando nós queremos encontrar um sítio para comer num determinado lugar onde estamos, até um determinado preço. Quem sabe com um determinado ambiente ou com um determinado tipo de comida. E então, isto começou essencialmente com uma brincadeira para irmos à Switchconf em Coimbra, agora há pouco tempo, e nós tentamos, em duas semanitas, prototipar qualquer coisa que funcionasse usando Colony. O problema de base tinha a ver precisamente com o facto de nós, Knife Solutions, estamos sediados lá na Baixa, mas estamos a comer sempre mais ou menos no mesmo sítio. Apesar de sabermos que havia um monte de sítios onde comer na Baixa, nós não sabíamos quais eram os preços, não sabíamos quais eram os estilos de restaurantes à nossa volta e não conhecíamos os menus. Então, começamos a tentar explorar um bocado o ambiente usando as ferramentas tipicamente disponíveis. Então, a primeira coisa que se pensa é no Google. Google, vamos ver o Google Maps, que resultados é que há. Podíamos até eventualmente usar o Yelp, que é um site para reviews de negócios locais. E outras coisas mais, tipo guias de restaurantes, seja online, sejam os guias de restaurantes tradicionais, tipo o bom velho guia Michelin, só que é preciso andar ali a folhear e perder algum tempo. O problema é que estas soluções eram razoavelmente desapontantes. Começando pelo Google. Nossa viagem a Coimbra, por exemplo, nós queríamos porque queríamos comer italiano. Então, vamos procurar penne em Coimbra. Resultado do Google, primeiro, Wikipédia. Não, obrigado. Segundo, tínhamos aqui um menu, ok, mas como é que eu filtro por preço? Resultado do Google Maps. Não é bem aquilo que nós queríamos, não sei se conseguem ver, mas pôs-nos mais ou menos por cima do Oregon, nos Estados Unidos. Yelp em Portugal, não obrigado, ainda não existe nada, estou a entrar na Europa, mas não tenho dados sequer aqui na Península Ibérica. Então, como bons engenheiros, metemos mãos à obra e pensamos, ok, vamos resolver nós o problema e vamos ver qual é a melhor maneira de pegar nisto. E agora vou tentar fazer uma demonstração, isto é um bocado no arame, porque estamos a falar assim de uma coisa um bocado prototípica, mas eu vou ver se isto funciona. Escreve-se assim. Eu também achava que era só com um L. Mas podemos fazer a simulação depois. Aqui está a francinha da apresentação da bocado. Por exemplo, se eu quero comer uma francinha, o que é que eu faço? Venho ao Alacarte FM e pesquiso. Se repararem, o Firefox aqui no topo pediu-me a minha localização. O que nós vamos fazer é usar esta funcionalidade de geolocalização, para que ele, com base nisto, calcule a distância do restaurante até nós. O que ele fez agora foi encontrar restaurantes ordenados por distância com um respectivo preço. O problema é, eu se calhar não tenho este orçamento. Eu tenho, por exemplo, que só posso gastar até, sei lá, 5 euritos. Alguma coisa? Ah, ao chamiço. O chamiço pode não ser conhecido por todos, mas é um restaurante com alguma escolha. Portanto, nós estamos a falar já de dados reais que nós obtivemos. Mas, por exemplo, imaginem que numa viagem, então, eu estava na mesma procura da minha francinha, ou mesmo aqui no Porto, sendo que é o sítio mais tradicional, e eu quero encontrar algo, mas que tenha, por exemplo, uma vista para o mar. Vou ter aqui um resultado. O que é que foi este conceito de vista para o mar? Isto basicamente usou o nosso sistema de tags para identificar aquele que tinha uma determinada característica. Da mesma maneira, eu posso pesquisar, por exemplo, restaurantes que tenham uma esplanada explicitamente definida. Vai-me aparecer aqui, por exemplo, um, por exemplo, outro, etc, etc. Ora bem, eu tenho de admitir que eu não tenho isto muito bem preparado. Agora, não sei se alguém está à procura de alguma coisa para comer em algum sítio e podemos experimentar. Deixa eu ver o que é que temos de sushi. Temos o sumo, não sei se conhecem. Bom, Eu acho que já ficaram com uma ideia. O conceito básico é este. Acho que é fácil para qualquer um se relacionar com este tipo de problema. Agora, o que é que nós queremos com o à la carte? Nós queremos que isto permitisse realmente comprar restaurantes. Queremos que permitisse fazer tours de cidades. Por exemplo, eu estou a viajar, vou numa viagem, por exemplo, a Nova York, e ele vai analisar, usando o Analytics Business Intelligence, um sistema de recomendação, que eu andei a comer, essencialmente, em restaurantes vegetarianos. O que ele vai fazer a seguir é propor-me, precisamente, um restaurante italiano, vegetariano. Por exemplo, se eu ando a comer só junk food, de um momento para o outro ele pode começar a recomendar, ok, porque é que não começa a experimentar este tipo de restaurantes, comida saudável? Da mesma maneira, podemos escolher um restaurante aleatório. Por exemplo, estou-me a sentir com sorte, então o que eu chego é, vou aqui ao à la carte e digo, random cabrito. E o que é que ele encontrou? Encontrou aqui o comercial, um bocadinho caro, mas é capaz de ser um sítio porreiro. Da mesma maneira, queremos permitir reviews de restaurantes e comentários sobre pratos. Queremos mesmo tirar partido do crowdsourcing e pôr as pessoas também a contribuir de uma maneira aberta. Quem está envolvido? É fácil perceber que, de um lado, temos os donos dos restaurantes a publicar conteúdos de menus, a publicar preços, e, do outro lado, temos o utilizador final a procurar um sítio para comer e também a fazer reviews dos sítios que vai visitando e a completando a informação para termos tempo de melhor qualidade possível. O fluxo é simples, o dono do restaurante mete a informação, o nosso sistema vai indexar e processar aquilo e vai disponibilizar para o utilizador final, que por sua vez também pode interagir complementando um bocadinho ao estilo wiki. Como é que funciona? Qual é a magia por baixo? Basicamente é fácil perceber que de um lado temos alguma lógica de pesquisa com uma componente já semântica, ainda que simples, mas que permite depois interrogar uma base de conhecimento, se quer o mais completa possível, com informação sobre restaurantes, que seja estruturada, e é somente isso que nos distingue de outras coisas, como por exemplo um motor de pesquisa que anda só em full text a indexar. Nós queremos ter informação mesmo estruturada que diga, ok, este restaurante tem este prato a este preço. E da mesma maneira que seja aberto, para que outros possam consumir as nossas APIs e que possam também inserir informação. Então, olhando para uma query semelhante à que eu fiz há bocado, random, francesinha, cá no Porto, o que é que vai acontecer? Aquela query vai ser quebrada em pedaços mais pequenos e esses pedaços, numa fase que está aí escondida, vai passar por um processo de identificação semântica de cada um dos tokens. A partir daí, eu tenho uma query estruturada que me diz, ok, francesinha era o prato, Porto era o sítio e tu queres um restaurante aleatório ou outra interpretação. A partir desta query estruturada, eu vou atirar isto contra a minha base de conhecimento e também, através de uma interrogação, vou recuperar os resultados finais. Restaurante, prato, avaliação, etc. Como é que isto se encaixa? Voltando um bocadinho ali ao diagrama que o João tinha apresentado, este é o nosso, neste caso concreto, temos o Plugin Manager, temos o ecossistema com uma série de plugins aqui à volta e aqui focamos a atenção no WebMVC Plugin. É este plugin, ou um conjunto de plugins relacionado com este, que oferece funcionalidade semelhante a uma framework de MVC do server-side. Portanto, pensem em Rails, pensem em Django, etc. E a nossa aplicação, neste caso o à la carte FM, entra precisamente como mais um plugin que estende a framework. O que tem é que, por estar escrito em Colony, vai poder alavancar tecnologia existente. Portanto, vamos tirar partido do nosso ERM, nosso Entity Manager, para fazer acesso à camada de dados, e vamos ter outras funcionalidades, como, por exemplo, um gestor de templates, que há bocado o João descarregou, para fazer renderização de HTML, que é prático para este tipo de aplicações. Outras vantagens do facto de usarmos Colony é que, no futuro, isto não está implementado aqui, a capacidade de extensão, mas isto está. Porque eu sei que Colony já me oferece esta tecnologia. Portanto, se de hoje para amanhã for implementado o ponto de extensão que permite ser estendido, eu sei que vou poder tirar partido do Single Sign-On do OpenID. Eu sei que vou poder tirar partido não só do Single Sign-On do OAuth, mas também de disponibilização de usar uma ACL para regular o acesso aos nossos dados e a introdução de dados por terceiros. Da mesma maneira que no Twitter também vou poder tirar partido do Single Sign-On e vou poder publicar no Twitter a mesma coisa para o Facebook. Tudo isto usando tecnologia. Isto são plugins, componentes já estão desenvolvidos. Agora, da mesma maneira, outra vantagem de pensar Colony é que nos permite olhar para serviços como geolocalização que nós usamos, como também permutáveis. E de hoje para amanhã podemos querer deixar de usar dados geográficos do Google e Yahoo Maps, como estamos a usar, e substituir por outros componentes. Como é que vamos fazer dinheiro com isto? É simples, é o freemium clássico. Portanto, quem quer criar um perfil pode fazê-lo de borla. Quem quer pôr menus também o faz gratuitamente. Quem quer saber estatísticas mais elaboradas sobre a sua audiência, paga. Quem quer ter acesso a um sistema de reservas, paga. E quem quer fazer anúncios na nossa plataforma, obviamente, também paga. Portanto, ao fim de contas, tem que ser o restaurante que paga a conta. Para o futuro, queremos que o à la carte FM seja uma experiência social. Tenha tire partido do grafo social, ou usando APIs como o GraphAPI do Facebook, ou usando os nossos próprios dados de grafo de relações, que seja um sistema social que integre eventualmente com sistemas legados e centros nos restaurantes para nos disponibilizar a informação mais rapidamente, e mesmo oferecer, sei lá, sistemas de fidelidade aos restaurantes, por exemplo, o cartão à la carte FM. Só acumula pontos, uma espécie de milhas gastronómicas, que depois pode trocar entre restaurantes. De mesma maneira, oferecer tops de restaurantes, benchmarks, comparações e muito mais analíticas. Estamos ainda a pensar sobre isto. Há muito trabalho para fazer, obviamente. Mas era tudo o que eu tinha para dizer para já. Estejam atentos ao nosso Twitter. Em breve vai haver qualquer coisa do à la carte FM online. O domínio, pelo menos, já é nosso. Não sei se ficou aqui alguma dúvida. Querem escolher um sítio para comer logo? Chega-me só aí a água, por favor. É o aviso, não é? Sim. Por exemplo, os dispositivos móveis são os dispositivos móveis, no geral, são uma prioridade para este produto, não é? Porque é muito interessante, tu estás na rua e queres escolher um restaurante aqui perto. Tu viste, ele usou o sistema de geolocalização. Se eu estivesse na rua com o meu dispositivo, tipo, dizia-te, olha, aqui um sítio perto, vês reviews, vê se vale a pena. E SMS, talvez, como uma tecnologia também que podemos tirar partido, não é? Sim. Há uma base de utilizadores gigantesca, não é? Exatamente. Vamos considerar. Não estava, vamos considerar. Obrigado. É mais dessas que nós queremos. O que também é possível neste género, ou tipo de produtos, até os vendedores que em produto servia, podia introduzir dados para o produto da pesquisa, basicamente uma das coisas que encontras sempre é que a pessoa que introduz perde motivação e um bocado ao vento que outro competidor vende um produto mais barato, vai cancelar e vende um produto. Imagina que no caso dos restaurantes, vamos falar que talvez 5 ou 10% deles têm alguém que recebe computadores e vai lá fazer os preços. Os outros 90% que podes ter acabam por vender lá os preços e depois colocar para ali, não precisa mais ser menu, etc. Como é que pensas criar uma forma de motivar o próprio restaurante a ver algum motor que utiliza essa lista na questão de benchmarks para a pessoa paga? Eu não sei se a experiência que tiveste foi neste ramo da restauração. No caso da restauração concreta, os restaurantes têm uma característica que é, têm os preços à porta, frequentemente. Portanto, há aí uma pequena diferença de cultura que pode nos dar jeito. Mas, relativamente àquilo que disseste, é muito pertinente. Mas nós acreditamos que conseguimos facilmente vender aos restaurantes como sendo algo que os pode diferenciar. Portanto, se ele não der o passo, vai haver alguém ao lado que vai dar. E o preço vai estar lá e o cliente, na altura de decidir, entre o desconhecido e um valor que já está ali pronto a consumir, as pessoas acham que vão atrás disso. E cada vez mais vai ser assim que as pessoas são preparadas. É isso. Exatamente. Temos vários esquemas de divulgação. A curto prazo é muito à base de nós, diretamente, a falar no restaurante. Eventualmente entrar com sistemas de afiliados, que permitam algum grau de viralidade na coisa. E depois tentar ir fazendo serviços de valor acrescentado. Por exemplo, distribuir uma paginazinha, um URL que o restaurante pode dar, tipo vaidade, a dizer, olha, podes ir ver a minha página à la carte. Da mesma maneira que o MySpace se transformou um bocado para as bandas, o sítio de referência, nós talvez pudéssemos trabalhar por aí. Temos ideias, mas realmente esse problema vai ser um dos que vamos encontrar. Só um bocadinho, e depois existem tipo notas da parte dos utilizadores para os restaurantes. Sim, tinha ali até alguns comentários. Do ponto de vista de diferenciar os restaurantes, dos preços e da geolocalização, mas às vezes, eu se calhar tenho um sítio de quase 13€ em vez dos 10€, porque é melhor. Exatamente. Já nesta demosita, já tinha lá uns que tinham comentários. Este, por exemplo, tem 2, não é? São um bocado dummy. Consta que o Palácio da Bolsa é o edifício mais visitado do Porto. É belíssimo, de facto. Pronto, a parte dos reviews é crítica para isto, sem dúvida. Mas a parte do dinheiro também é importante, porque muitas vezes tu comes, especialmente ao almoço, as pessoas tendem a ter um orçamento. Há alguma segmentação psicográfica, não é?